pela cultura dos que vivem em nossa terra, pelo progresso do Brasil, transmitem as emissoras da Rádio Ministério da Educação e Cultura. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Radio MEC, Rio de Janeiro, Brésil. Good evening, ladies and gentlemen. Here is Radio MEC, Rio de Janeiro, Brazil.